Mas eu fui pro ramo da sua casa, já de frente, este neto vir. A terra abençoada e prometida, já tem que chance, força do amor. Na hospitalidade não te vem servir, ao próximo com muito amor. Muito temos que decidir amor. Quem chegou ficou, quem vai te chorou, e não te esquece nunca mais. O dente perto da sua cabana, fez um sucesso, chegando aqui. Na época a cidade criou fama, com essa boca, abacaxi. Depois do algodão de hoje é grana, seu filho já pensou no produtor. Unindo-se à indústria e o comércio, aos ideais do agricultor. Muito, é hoje que decide a voz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou, e não te esquece nunca mais. Olá, ouvintes, boa tarde. Exatamente 13 horas 5 minutos, estamos iniciando pela Rádio Ideal FM o programa Espaço Cultural. Apresentação Luiz Gonzaga de Camargo, que convida vocês para ficarmos juntos até as 15 horas. Será um programa alegre, descontraído, totalmente voltado à cultura, com entrevistas, curiosidades, piadas, música e poesia. Vou declamar uma poesia de minha autoria e meus convidados de hoje, que por enquanto vai ser surpresa, que estão aqui, também vou cantar para os ouvintes. Sempre lembrando que esse é um programa da Abra, Academia Muito Bem de Letras e Artes, feito especialmente para você. E para dar início ao programa de hoje, vamos ouvir com a Jacira Camargo o hino da Abra. Rádio Ideal FM 104,9, Boituva, São Paulo. Uma semente que plantamos com amor, nasce um projeto com força e vigor, sempre acolhendo artistas da região, realizando sonhos de cada cidadão. Sempre acolhendo artistas da região, realizando o sonho de cada cidadão. Oh, abre alas, ouvi que o Abra está no ar. Compositores, cantores e pintores, a esperança chegou para ficar. Oh, abre alas, ouvi que o Abra está no ar. Compositores, cantores e pintores, a esperança chegou para ficar. Em nosso meio há respeito e união, e sempre espaço para quem quiser brilhar. Esse é o caminho e será eternamente. Abra é o futuro da... Vocês acabaram de ouvir o hino da Abra. A Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural. Programa esse direcionado especialmente para quem gosta de música e poesias. Antes de apresentar meus convidados, eu vou declamar uma poesia, vou oferecer para todos que estão na sintonia da Ideal FM, também para aqueles que estão curtindo pela internet, www.radioidealboituva.com.br. Você também pode ligar aqui para a gente, o telefone da rádio é 15-3268-7290. Minha primeira poesia de hoje chama-se Cada Dia Que Passa. Hoje aqui desde a janela, vejo quanto a vida é bela, observando a natureza, com esse sol lindo brilhar, é que dá para notar que o mundo é uma beleza. Perto daquela serra, naquela rua de terra, quantas vezes eu passei, na cabeça muitos planos, estudei durante anos, até que um dia me formei. Nessa janela eu ficava, daqui sempre avistava, passar os carros de boi, por isso é que fico triste. A escola ainda existe, mas a professora já se foi. Amo esse vilarejo, é um recanto sertanejo, onde muito eu sonhei. Não me esqueça onde eu esteja, que foi ali naquela igreja que um dia me casei. Cada dia que passa, a gente envelhece e fracassa, o tempo não volta atrás, cada um com seu destino, mas meus tempos de menino foram de amor e paz. Na escola aprendi, e a atenção que recebi, não me sai mais da lembrança, o parquinho ali está, que vontade que me dá ser novamente criança. No recreio, que alegria, brincava, pulava e corria, quanta disposição. Nas lições que fazia, desenhava e escrevia com a alma e com o coração. De uns tempos pra cá, nem bolo de fubá deixa mais filho contente. Embora o pai reclame, pede queijo, presunto e salame, manteve pãozinho quente. Cada ano que se finda, essa paisagem linda cada vez está diminuindo. Dá vontade de chorar, é difícil de aceitar que é a morte que vem vindo. Minutos, a Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural, um programa voltado especialmente para quem gosta de música e poesia. Nesse instante, quero chamar ao microfone da rádio meus convidados de hoje, que deixaram seus afazeres e que gentilmente aceitaram o convite para participar do programa e deixar mais alegre a nossa tarde de sábado. Tenho a honra de apresentar para vocês a dupla paranaense Marcos e Mancini. E aí, moçada, tudo bem? Olá, Zaga. Tá bom? Tudo bom. Prazer, viu? Uma honra receber vocês aqui. Opa, olha que poesia bonita que você declamou aí, viu? Ah, geralmente, violeiro não gosta de poesia, gosta. Ô, louco, é? Claro. Porque a gente também compõe um pouco também. Que legal. E aí é meio as letras é misturado com poesia e tudo, então é bacana, viu? Então dá uma boa tarde para os nossos ouvintes, que hoje é um programa especial. Hoje. Boa tarde, Boituva, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Ideal FM. E é um prazer para Marcos Mancini estar aqui com vocês, falando e cantando algumas modas depois, e divulgando, né? Seu trabalho também, divulgando trabalho, deixando nossa. Seu contato para show, então vamos fazer tudo, vamos fazer tremer a rádio hoje. Fazer tremer. Você é o? Eu sou o Marcos. E o Mancini? Boa tarde, Mancini. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ideal. Como o Marcos disse, é um prazer a gente estar aqui pela primeira vez nessa rádio maravilhosa, que a gente já tem ouvido pela internet lá em Jundiaí. Muito boa a rádio, viu? Parabéns. Ah, então vamos começar, vamos colocar música na conversa? Vamos lá. Prosear um pouco depois? Vamos cantar a música nossa, que graças a Deus aconteceu em todo o Brasil, que é a Fusquinha do Papai. Ah, vai, Fusquinha do Papai. Sim, bora. Vai, vamos embora. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. Eu tenho um Fusca preto que já foi fora de moda, mas agora as mina pira, porque meu Fusca é foda. O namorado dela gosta de carro importado, com a grana do papai, só anda de Camaro. Um dia na balada ele largou ela sozinha, pediu uma carona, levei ela de Fusquinha. Ela me deu moral, já fui logo dando trato, fiz ela esquecer o playboyzinho do Camaro. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, só quer pegar carona no Fusquinha do papai. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai, é no Fusquinha do papai. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, só quer pegar carona no Fusquinha do papai. sucesso absoluto. Graças a Deus, a Baiana tocou no Brasil inteiro, bicho. Essa que aconteceu no Brasil inteiro. E surgiu, é verdadeiro ou é uma brincadeira? Não, na verdade é... Na verdade, surgiu do nada, assim. O pessoal começou... Não tinha, o pessoal, hoje, o pessoal fala que a música Fusquinha do Papai, se é alguma continuação daquela música do Camargo, do Munhoz e Mariano. Sim. Mas a verdade não é, porque a gente fez Fusquinha primeiro, depois que veio o Camargo. Entendi. Né? Mas, assim, surgiu... A gente tava no estúdio de um amigo nosso lá e... De repente eu falei, de Camargo ela não vai, só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. E a gente sentou e fez a música e ficou desse jeito, hein? Ficou bacana. Eu vou pedir pra que você canta mais uma. E tá com mais de 5 milhões, quase chegando a 5 milhões de acessos no YouTube, né, contando todos os vídeos que tem postado. O pessoal posta bastante. Tem um clipe oficial nosso, o pessoal entra no site www.marcosmancini.com.br. E ela também foi tema da novela Malacobaco da Rede Record no passado. Então, graças a Deus, a gente fez vários programas com ela, os nacionais, o Ratinho, o Gilberto Barros, a TV Aparecida, o programa do Teodoro Sampaio, graças a Deus. Certo. E essa próxima que vamos cantar agora, eu gostaria que você oferecesse um pessoal, uns cantores amigos nossos, que ouve em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que todos sabem, estão na vida. O pessoal de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O cantor Tânia Milagre, tem o Valmir. Valmir, o que é? Valmir Luceno, no Rio de Janeiro, sempre liga aqui. Diz que eu vou pintar aqui também, né? Aqui é um grupo de amigos, né? Oh, que bacana. É igual nós, gente nossa. Gente nossa. Vamos cantar uma música então pra ele, que chama Equilíbrio. Vamos nessa então. Tá, oferecer isso aqui também pro nosso amigo Marcelo Fogaça, um grande cantor que tem aqui também em Boituva. O Marcelo não é um grande cantor, é um cantor grande. Grande amigo da gente. Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora. Encontrei um novo amor e agora vou embora. Eu já tô decidido a te arrancar do peito. Encontrei um novo amor e agora não tem jeito. Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. Dias tristes sem você, me deu vontade de morrer. Será que eu errei quando eu me apaixonei? Pior castigo eu passei do seu lado. Acho que eu era um cara errado. Só fui jogado, pisado e humilhado. Acho que eu era o cara errado. Você me deu um fora que eu até perdi a linha. Eu não vou jogar fora minha vida inteirinha. Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora. Encontrei um novo amor e agora vou embora. Eu já tô decidido a te arrancar do peito. Encontrei um novo amor e agora não tem jeito. Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora. Encontrei um novo amor e agora vou embora. Eu já tô decidido a te arrancar do peito. Encontrei um novo amor e agora não tem jeito. Mas sempre dá um jeito, né? Eu e você, juntos, na mesma sintonia. 13:17, a Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural. Um programa realmente dedicado para quem gosta de música e poesia. A dupla Marcos e Mancini vai continuar com a gente até as 15h. Vale a pena esperar. Vou pedir um descansinho para ele, vai apresentar mais gente aqui. Assim o povo fica aguardando as novas músicas. Bora, vambora. Daqui a pouquinho eu chamo você de novo, pode ser? Nesse instante, eu quero trazer o microfone da Rádio Ideal, um artista muito querido. Nem vou falar sobre aquilo que ele faz na cidade, porque são tantas atividades. Eu gostaria que ele mesmo dissesse. Francisco Pinto está chegando. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Francisco. Tudo bem com você? Tudo bem, Gonzaga. Eu é que agradeço aí o seu convite. É um grande prazer estar aqui com vocês e falando para os ouvintes da Rádio Ideal FM. Você já almoçou ou não almoçou ainda? Almocei. Almocei sim. É. Antes de falar sobre suas atividades, gostaria de saber se você tem uma poesia para declamar, se você vai falar de cultura, se vai declamar alguma poesia. Como está seu plano hoje? Eu não preparei nenhuma poesia, não. Não preparei. Infelizmente, eu não preparei. E você participa de algum evento aqui na cidade de cultura? Participo. Eu fui eleito, eu sou um dos delegados da cultura da cidade, né? Fui representar nossa cidade na convenção que teve estadual, né? E eu desenvolvo algumas atividades. A gente fundou aqui na cidade um grupo de cinema amador, né? Estamos formando atores para interpretação para cinema, né? E vamos rodar um curta-metragem na cidade durante esse ano. O curta vai se chamar Sarapatel. Sarapatel. Pelo que eu estou sabendo, me parece que você tem um lugar para declamar poesia, que é o nome do nosso programa, né? Me parece que você tem um espaço cultural, não tem? Em algum lugar da cidade? Não. Você não tem um espaço cultural em algum lugar, um barzinho, alguma coisa, que possa declamar? Tem, é o Bar Advana. É, o nosso aqui, o programa chama Espaço Cultural. É. E me parece que você também tem um lugar, um espaço cultural para declamar poesia lá? A gente tem um bar lá, que é o Bar Advana, que está no Shopping Novo, que é o Boituva Park Shopping. E, lógico, está aberto a todos os artistas que quiserem fazer poesia, quiser ir lá também tocar uma música, a gente aceita qualquer uma, igual nós assim? Lógico, ainda mais bons artistas como vocês, né? E as suas poesias? Você tem várias poesias, né, Francisco? Não. O meu trabalho com livros é voltado para fotografia, certo? E também documentários fotográficos. Eu fiz alguns livros, por exemplo, eu tenho um livro que é um documentário fotográfico chamado Homem ao Mar, que é sobre a imigração açoriana que povoou o litoral sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E este livro, eu publiquei o livro com fotos minhas, um historiador contou a história dessa imigração, e no meio do livro a gente colocou poesias do Fernando Pessoa. Ah, entendi. Né? Então eu gosto muito de poesia, e acho que a fotografia também pode ser uma forma de poesia, né? Depois pode. Você consegue também transmitir emoções com a tua fotografia. Eu tenho uma pasta grande que eu faço poesia da fotografia, da foto. Bacana, vamos ver se a gente faz uma parceria então. Você é nascido em Assis, né? Eu sou nascido na cidade de Assis. Está há quanto tempo em Boituva? Eu estou em Boituva há 3 anos, né? Eu já frequentava a cidade antes porque eu tenho um irmão que mora já há mais tempo aqui, sim, né? E um amigo também, que é o Juca, que é lá da Puro Sangue, né? Que nós trabalhamos junto no Citibank. Quando ele se aposentou, veio para cá, eu vim visitar ele, né? Então, foi a primeira vez que eu entrei na cidade, através do Juca. Né? E pelo que eu estou sabendo, você é acadêmico da ALA. Isso, da ABLA. E o que é a ALA? A ALA é a Academia Latino-Americana de Arte. Eu sou hoje diretor para o estado de São Paulo. Da ALA. E agora está entrando na ABLA também. Isso, estou participando da ABLA, que é a academia da nossa cidade. Né? Que comanda então, esse programa aqui. Justamente. E qual vai ser a sua função na ABLA? Você participou de alguma vez ou não ainda? Já. Agora eu tive a honra de ser convidado e aceitei o convite, né, para ser vice-presidente da ABLA. Um momento, tem alguém na linha? Tudo bem. Então, gostaria que você dissesse assim, algo sobre os seus escritos. Foto, palestra, o que você participa assim para o povo? Olha, eu tenho alguns livros publicados. Meu trabalho é principalmente como documentarista, né? Normalmente os meus livros de fotografia são fotografias voltadas para o documentário, para a antropologia, né? Então eu tenho 5 livros publicados, né? Que é o Homem ao Mar, a Olambra, a Holanda brasileira, né? Tem o Brasil by Night, Contos de Caminhoneiros, que juntou literatura e fotografia, e um livro que eu fiz em conjunto com outros fotógrafos, que se chamou Povos de São Paulo, contando a história dos povos imigrantes que se alojaram, que construíram praticamente São Paulo, a cidade de São Paulo. Né? Entendi. E um intervalo? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui um minutinho. Mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014. A partir de março, o governo federal disponibilizará a vacina HPV para as meninas de 11 a 13 anos, para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. A vacina é mais eficaz nessa faixa etária. pais, fiquem atentos ao período de vacinação da escola da sua filha com a Leve é uma unidade de saúde. É muito importante que sua filha seja vacinada e fique protegida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção para um assunto sério. É hora de falar sobre hanseníase, uma doença que ainda existe, mas tem tratamento e cura. Se você perceber manchas na pele, com queda de pelos, falta de sensibilidade ou caroços, vá a uma unidade de saúde. Como a doença é transmissível, todos que moram com você também devem ir. Fique atento aos sinais. Hanseníase. Procure saber se você tem a doença. Procure tratamento. É de graça. Ministério da Saúde. Governo Federal. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Este é o slogan da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde deste ano. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a ideia é estimular o uso da camisinha entre pessoas de 15 a 49 anos durante todos os eventos do ano. Essa campanha trabalha com a ideia de poder mobilizar a população em todos os grandes eventos. O carnaval, as festas juninas, a festa do peão boiadeiro, Círio de Nazaré, onde a gente tiver grandes aglomerados urbanos, onde tiver massa, onde a gente tiver povo, mas também lembrar nas festinhas, nos eventos particulares, enfim, que é fundamental a atitude da prevenção no cotidiano, no dia a dia, nas relações pessoais. Uma das primeiras ações da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS deste ano é a distribuição de camisinhas. O Ministério da Saúde já encaminhou 104 milhões de preservativos para os estados. O ator Bruno Nascimento já sabe que com a distribuição gratuita de camisinha durante o carnaval, não existe mais desculpa para esquecer a proteção. Eu costumo sempre sair prevenido mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que sempre estar preparado para isso. Todo mundo quer encontrar alguém, quem está solteiro quer encontrar alguém, mas eu sempre tenho meu estoque em casa e eu sempre saio prevenido, independente de for carnaval ou outra festa. O governo federal investiu em 2013 R$1,2 bilhão no combate à AIDS e às demais mais doenças sexualmente transmissíveis no Brasil. Alô, galera, aqui é Michel Teló e eu também estou aqui, ligadinho com vocês, hein? Descamaro, ela não vai. Só quer pegar carona no fusquinha do papai. Descamaro, ela não vai. Só quer pegar carona. 13 horas 27 minutos. Chamar mais uma vez o nosso microfone, a dupla paranaense. Vamos cantar mais uma? Vamos nessa. Vamos fazer um modão agora, então. Vamos nessa. Marcos e Mancini, vamos nessa. Vamos fazer essa aqui, ó. Pega o Lá maior pra nós. Essa música particularmente que a gente gosta muito, viu, Mazaro? É. Menor. Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivo pro povo que tanto já falou? Para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinho, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho. Segura, e o nosso romance precisa parar. Sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outra alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Alô, Madame Gonzaga. Muito bem. Boa demais, né? Muito bom. Boa demais. Eu gostaria de saber, assim, quais os programas de TV se apresentaram, quais Santos? Ah, nós já fomos no Gilberto Barros duas vezes, fomos na TV Aparecida, fomos já no programa do Teodoro Sampaio, na Band, né? Certo. E fomos também no Ratinho, ano passado, né? E a nossa música também foi tema da novela Balacobaco da Rede Record, nós passamos várias reportagens na Record, passou nossa. A música nossa tocava direto no programa do Rodrigo Faro, fomos já bastante bem rodadinho já. Tem uma curiosidade que eu queria perguntar para vocês, só para ver se é o que acontece. A música de maior sucesso que vocês têm, assim, é o que vocês mais gostam de cantar ou nem sempre acontece isso? Não, nem sempre acontece isso. Interessante, né? Com certeza. Na verdade, a gente veio daquela época do modão, né? Não que a gente não goste da nossa música, é que a gente, todo show, imagina quanto, no ano inteiro, quantas vezes nós cantamos ela. Então é muita coisa, né? Mas assim, a gente gosta de cantar bastante modão, tem uma parte no show nossa que a gente faz esses modão que a gente cantou aqui pra você aqui. Teodoro Sampaio, a gente gosta de cantar, Mato Grosso Matias. E essas coisas que falam de a música caipira também, a gente canta bastante. Tião Carreiro, a gente gosta bastante. Não, eu perguntei porque Chitãozinho e Xororó, quando gravaram lá, eu tinha certeza que 60 dias apaixonado ia ser sucesso. E foi Fio de Cabelo. Nunca imaginava, quer dizer. Não, então, mas aconteceu também com nós. A gente achou que uma música no CD que a gente tava trabalhando, que ia pegar, né? E a gente gravou essa do Fusquinha. E você vê, rapaz, é interessante que as criancinhas de 5, 4 anos fica pai, pai, pai, pai. Que igual a gente chega no show, assim, as crianças, os pais levam as crianças, a criançada, e fala: oh, meu filho gosta da música, daí pede pra cantar, a criancinha pega e canta. Isso aí não tem, é gratificante pra gente, né? Certo. Canta, então. Legal. Pega o nome dele? Daniela. Ela. Vou dar um beijão pra Daniela, então. Ô, Daniela, o curto o fusquinho do papai. Tem o Patati Patatá e o Marcos Mancini pras crianças. Então, a próxima, pra quem vai a próxima música? Mas pra todos os ouvintes aí que estão ouvindo a gente, que gosta de cantar, que gosta de uma música caipira sertaneja. Pessoal aqui também do Facebook, que tá mandando um abraço, toda a galera conectada aí, ó, mandando um abraço pra gente aqui, um abração a todos vocês aí, viu, gente? Miguel lá de Minas Gerais tá nos ouvindo. Um abração, Miguel, todo o pessoal do Paraná também. Ao Cabrito, nosso amigo Cabrito está presente aqui. Ao Cauê, ao Marcelo, toda a galera aí, toda a galera de Boituva. Que vamos cantar agora? Vamos fazer uma dos nossos ídolos também, que fez bastante sucesso nos anos 90. Do João Paulo Daniel, pega um ré maior, um dó pra mim. Fazendo São Francisco, é. Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro traquejado no transporte, foi buscar uma vacada para o Criador do Norte. Na chegada eu pressenti e era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios de cia. Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo que darei com alegria. Segura, Cabrinho! Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de esporas e passei a mão na peia. Peguei um mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando as correias. Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira, o primeiro corcoviar. Numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado. Saía língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou pegando na espora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, moça. A moça veio ligeiro e disse: você provou ser peão de boiadeiro. Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Chorou depois ou não? Chora, né? Chora. Antes de apresentar o nosso amigo cantor Vitor Vence aqui, e antes de cantar a última, que eu sei que você tem compromisso também, e você nem almoçaram ainda, um passarinho me contou que vocês conseguem imitar uns artistas, né? Então, vamos fazer um pupurrinho imitando uns amigos seus aí que cantam bem também, que você diz que você imita muito bem. Ah, faz uma brincadeira meio doida aí no show. Ó, Gini Geno, por exemplo. Ah. Gini é assim, ó. Mas que vega, mas não quebra, nós chacoalha e não degama. Aí uma laça, mas não cai, mas é brabo e bom de cama. De bobo nós não tem nada, só a cara de coitado. Mas se finge de leitão pra poder mamar. Tô me sentindo, hein? Oh, imagina só, Gonzaga, juntar o Tunique Tinoco, o Sérgio Reis e o João Paulo Daniel pra cantar uma moda só. Uma moda só. Ó, o que vai virar. Vamos ver. Chico Mineiro. Tunique Tinoco, assim, ó. Fizema ordem uma viagem. Sertão. Foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passei uma noite numa festa do divino. Que beleza, um abraço, que movido, um abraço, doutor Nish. Agora o Sérgio Reis. Festa estava tão boa, mas se não tivesse tão... O Chico foi balear. Sério, Reis? Por um homem desconhecido, larguei de cobra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o São da Viola, Sérgio Reis. Acabou seu Chico Mineiro. Agora João Paulo e Daniel. Sim, ó. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Tudo de novo. Não sabia da nossa querência, Sérgio Reis. Porque nós dois eram unidos. João Paulo e Daniel. Quando eu vi seus documentos, me contou coração. E saber que o Chico me deu. Tudo de novo. Era meu legítimo irmão. Sérgio Reis. Saber do Chico Mineiro. João Paulo, Tunique Tinoco. Era meu. João Paulo Daniel. Legítimo. Sérgio Reis, pra finalizar. Irmão. Aê! Muito bem. Antes de você apresentar a última música de hoje, eu vou convocar o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Vamos cantar um. Falar boa tarde, cantar umas duas modas, ver que você vai acompanhar os moços, né? Vem cá, Marcelão, vem cá. Mandar um abraço à minha mãe que está nos ouvindo lá em Londrina. Um abraço, mãe, um beijão, toda a família aí, nós, meu você pai, meu irmão, toda a galera aí. Lá no Paraná, Gonzalo. No Paraná. A mãe está ouvindo lá. Vamos cantar umas duas músicas, Marcelo, que depois termina com você lá. Opa! Boa tarde, irmão. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Você não almoçou também aí, né, Marcelo? Opa, estamos com fome, hein? Tudo bem? Tudo bom, certinho, Gonzaga? Vamos apresentar uma para esquentar, aproveitar o embalo, que vamos o microfone cantar. Tá quente, né? Vamos cantar uma moda, então. Vamos. O que vai ser? Vamos cantar 60 dias apaixonado. Tom. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dela eternamente serão lembrados pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais esquecerei a imagem bela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. O pranto rola depressa, o meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Boa! A Rádio Ideal está apresentando o programa Espaço Cultural. Nesse instante, com o nosso cantor portuguense, Marcelo Fogaça. Marcelo, você conhecia essa dupla? Ô, amigos nossos, bom demais, rapaz. É? Conheci você, os meninos. É, você não é do Paraná? Não. Ai, garanto que é. Marcelo é paranaense? Não. Não é, né? Conheci os meninos, hoje a gente tem uma grande amizade aí, eu e eles, o empresário deles. Um grande abraço pro Berlan, lá que deve estar ouvindo a rádio também, né? E fico muito feliz de estar com vocês aqui, poder trazer essa dupla maravilhosa que é. Eu agradeço, eu vou que você traga ele mais uma vez, depois eu tô com mais tempo, né? Fazer, abrir o programa, fechar o programa, fazer uma audiência. Com certeza, pode tá, marcar aí. Pegando uns amigos aqui. Aqui tem violeiro também. Ah, é nosso violeiro também. Aí, tem uns artistas nossos aqui também. Viu, Marcelo? E o estilo de música deles é igual ao seu, sim, ou totalmente diferente? É igualzinho. É? Sertanejo. Você canta junto, ele canta. Opa! É? Aí fala até altas horas, como dizem. E qual assim, a música deles que você mais gosta? Não fala que é todos, daí é muito puxado também. Rapaz, o Fusquinha do Papai. Foi show de bola. É. Acho que é uma música bem elaborada, bem feita. E do seu CD, ele não cantou nenhuma música até agora? Ah, meu CD, quem sabe em breve sai, né? Ele conhece o CD? Não. Aquele CDzinho que você tem, né? que eu tenho dele? Eu tenho o CD seu em casa. Ah, aquele lá foi feito muito tempo atrás, né? É, mas tem umas músicas boas lá. Tem que fazer um negócio melhor, mais de qualidade, que o pessoal merece, né? É porque todo mundo que de Boituva que grava, eu pego o CD. Eu gosto também do pessoal daqui. Viu, Marcelo? Você tem algum show marcado ainda na cidade ou não? Então, nesse sábado hoje eu estarei na cidade de Salto fazendo Carna Country lá no Estância da Lagoa. É, fazendo super show pra galera a partir das 10 horas da noite. Uma produção chique demais. O pessoal curtir lá até altas horas. Lá. Você tem assim, telefone, alguma coisa com contato? Se a pessoa quiser ligar pra você? Se o pessoal quiser ligar, 015-99645. 3786, falar com a Tatiane Rosa. Repita. 015-99645-3786. Com a Tatiane. Isso. Vamos cantar mais uma? Bora. Então vamos mais uma. O que seria agora? Vai oferecer para quem essa próxima música? Ah, oferecer para todos os ouvintes da Ideal FM. É com muito carinho para vocês que estão ouvindo aí. O que vai agora? Vamos tocar um... Vamos finalizar o nosso Bruno Marrone. De cabelo. Vamos Bruno Marrone, vai. Vamos Bruno Marrone. Vai lá, Marrone. Então toca mais um e depois finaliza os três, então. Isso. Tá. Vamos no Bijuteria? Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. A saudade que não passe nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. coração vazio. Vazio. Olá, muito bem. Eu queria perguntar pro Mancini se tem algum show marcado, professor. O show nosso agora vai ser depois do carnaval, a gente tem já bastante show marcado, já graças a Deus. Mas começa mesmo em torno de março, abril, né, que para um pouco agora. E contato para contratar vocês? Contato nosso é o nosso site www.marcosmancini.com.br. Lá tem o nosso contato, lá tem as nossas redes sociais, lá tem o nossa dívida, papai. Dívida também nossa, tá tudo lá. Tem dívida também? Tá tudo lá. Mandar um abração aí, ó. Queria agradecer você, Gonzaga, pelo espaço. Obrigado a todo o pessoal da Rádio Integral. Ao nosso amigo... Henderson. O Henderson, ô Henderson. Um abração, muito obrigado. Toda a galera aí que tá nos ouvindo aí, a Tatiane, esposa aqui do nosso amigo Marcelo, tá cozinhando lá. Estamos chegando já aí, Tatiane. Prepara a bola, tá correndo atrás do frango, essa hora. Tô correndo atrás do frango. E a toda a galera aqui de Boituva, o nosso amigo Alcides lá, do Faria, as meninas Kelly e a Lilian, a esposa dele, toda a moçada lá do DEC. Muito obrigado a todos vocês aí, viu, gente? Então, Pedro Augusto também tá nos ouvindo aí, o violeiro. Um abração, Pedro Augusto, toda a galera. Pedro Augusto é gente boa, mas se puder evitar, evita. Ah, é? Mas é gente boa. É, mas tem pessoa aqui, você tem muita gente tirando os defeitos, são ótimos, viu? Ah, mas é, né? Eu queria aproveitar aqui o pessoal que também tá atrás, aqui, toda a galera aqui, ó. É, obrigadão, vai continuar com o programa, depois vai continuar com conversa, só porque o violão vai embora, os músicos vão embora. Vou fazer o que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer um trio agora aqui. Um trio. Trio Parada Mole. Parada Mole. É. Você e o Marcelo junto. Eu, Marcelo Mancini, essa aqui, ó. Pra finalizar. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e meu sono que não vem. Será que me convém? Chora não, cabrito. Ou tudo acaba dando nada, conversando com a solidão, pra encontrar certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Vi as mãos andaram firmes no volante e o carro acei. Vai, senhora, pra mim, vai. Eu que surgi do destino, fugi da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade eu fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Alô, Trembão! Alô, FM! Suas considerações finais, então eu agradeço muito a sua presença e vou convidar você para vir novamente com mais tempo aqui, viu? Com o maior prazer do mundo. Obrigado, Gonzaga, obrigado todo o pessoal aí de Boituva, todo o pessoal da região, o pessoal que tá ouvindo aí, obrigado pelo carinho, pelas mensagens aí que mandou pra gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que esse ano seja de 2014 com bastante saúde, cheio de prosperidade pra todo mundo. Valeu, um beijo pra vocês. Valeu, galera, valeu, ouvintes, obrigado aí pela audiência, valeu, Gonzaga, toda a galera aí. Aproveite bastante o carnaval, hein, gente, mas consciente, beleza? Obrigado. Um abração a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tudo bom pra vocês. Deu um pequeno intervalo e voltaremos dentro de um minuto. De Camaro ela não vai, só quer pegar carona no busquinha do papai. De Camaro, de Camaro, de Camaro.